animar, sobretudo os oliveirenses, porque é nota que a senhora Provedora de Justiça tomou nota e que irá alertar o Governo sobre aquilo que está a acontecer na terra mais martirizada pelos incêndios de outubro, que tem mais feridos, que infelizmente teve mais pessoas que partiram e que, portanto, não pode e não deve ser tratada com abandono e com discriminação. Portanto, a Associação está muito preocupada com estas alterações ao nível do SAP, nomeadamente o fecho deste serviço. Nós estamos preocupados, olha, estamos preocupados com os apoios que são discriminatórios em relação à tragédia de outubro, estamos preocupados que é preciso inverter o ciclo em Portugal e de certa forma terminar com a interioridade que vai desertificando territórios como o nosso, como o território da Oliveira do Hospital, e não se consegue fazer essa inversão com o encerramento de serviços públicos essenciais, porque ninguém quer viver num território que não tem acesso a um serviço de atendimento permanente. Não faz sentido. Como é que conseguimos convencer um casal jovem a fazer vida em Oliveira do Hospital se tem uma emergência médica de noite, tem cuidados médicos de urgência a não sei quantos quilómetros, ou tem que esperar por um INEM? Ninguém consegue convencer um casal jovem a viver numa terra assim. E, portanto, sem investimento público, sem acesso a cuidados de saúde de urgência e primários, que são mais do que merecidos no nosso território, a prazo, Oliveira e outras terras como Oliveira ainda ficarão mais desertificadas. E o nosso alerta e a nossa contestação vai nesse sentido, para evitar e ajudar a que se evite isso, porque nós somos uma associação que sofreu, de gente que sofreu uma tragédia com a destruição das suas empresas, das suas propriedades agrícolas, com familiares de pessoas que partiram, e queremos criar condições para que a tragédia nunca mais volte a acontecer. E para que nunca mais volte a acontecer, é preciso que se aposte definitivamente no território. O primeiro sinal que nós temos da parte do Estado é exatamente ao contrário. É encerrar um serviço de atendimento permanente. Este é certamente um assunto que levará ao Primeiro-Ministro a quando da reunião. Já tem alguma data para esse encontro? Não, nós temos falado com o Sr. Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro informalmente prometeu receber-nos, quando a sua visita ao território, prometeu receber-nos na primeira semana de janeiro ou na segunda semana de janeiro. Essa data já passou. Eu acho que o Sr. Primeiro-Ministro, quando nos disse isso, não nos estava a mentir. E esse compromisso ficou feito perante vários membros da associação e estamos a aguardar serenamente a indicação de uma data. Luís, quanto às indemnizações às vítimas dos incêndios, qual é que é o feedback que tem tido junto das pessoas próximas da associação? Olha, nós representamos 30 familiares de pessoas que partiram. Eu acho que em relação a outubro existiu muita falta de informação a vários níveis. E onde se sentiu essa falta de informação com mais preeminência foi exatamente junto dos familiares das vítimas mortais. Falta de informação, falta de ajuda ao preenchimento do requerimento. Essa falta de informação acabou por ser preenchida pela Provedoria de Justiça. Foi a Provedoria de Justiça, é preciso dizê-lo com a inteira justiça, que andou no terreno a informar os familiares. O Estado e o Governo que tem a ação executiva do Estado abdicou de fazer isso, não fez, não teve uma política de proximidade aí, e sentimos muito isso. Os familiares, a determinada altura, não sabiam e não percebiam como é que funcionava o mecanismo extrajudicial. A associação também teve um papel nisso, contactámos todos, procurámos ajudar todos e continuaremos a fazer esse trabalho que está em curso e que espero que termine com um critério, sobretudo, de justiça. Neste momento, pelo que sabe, já algumas famílias receberam as devidas indemnizações? Olha, isso é uma questão que nós não fazemos às famílias. A única coisa que sabemos, formalmente, é que dos 30 que representamos, 15 já apresentaram requerimento, 14 ainda não tinham apresentado requerimento. Portanto, mas espera que este seja um processo, de alguma forma, o mais célere possível, no sentido também de minimizar a dor de todas as vítimas? Infelizmente já não vai ser, porque nós tivemos num primeiro momento o próprio Sr. Presidente da República a pedir que se pagasse de imediato os 70 mil euros que o Estado assumiu como valor mínimo a pagar. Não foi feito e deveria ter sido feito até antes do Natal ou junto ao Natal. Teria sido um sinal, sobretudo, de carinho e de conforto, porque ninguém aqui anda atrás do dinheiro ou do valor do dinheiro, não é isso. As pessoas, aquilo que perderam, que foram vidas humanas, isso é irrecuperável, não, infelizmente não dá para recuperar. Nós conseguimos recuperar uma casa, conseguimos recuperar uma empresa, mas não conseguimos recuperar a vida de uma pessoa. E portanto, aquilo que se pretende é equidade, justiça, é celeridade. Já não é possível. Já não é possível, porque isso teria sido possível até ao Natal. Mas vamos aguardar até ao final.